Um abraço, André Chaves, todos vocês, amigos, aí dessa rádio maravilhosa, essa rádio parceira que exibe o nosso programa aí em Porto Franco, no Estadão do Maranhão, para várias cidades vizinhas, né? Muito obrigado pela parceria de vocês. Ô, Valdir Ferreira Chaves, um abraço para você, viu? Interagindo comigo no Facebook sempre. E pode me ajudar a estourar a minha nova música, Quero Você Para Mim, viu? Ei, um abraço, meu amigo, a todos vocês, amigos ouvintes de Porto Franco, onde nós temos audiência fantástica, né? Maria da Paz Rodrigues e tantos outros ouvintes nós temos aí nessa linda cidade, ouvintes da São Francisco FM. Um abraço a toda a equipe, os locutores, os programadores, né? Meu amigo programador Valdir Ferreira, as secretárias, as recepcionistas, enfim, a todos vocês, muito obrigado, viu? Vamos de música. Léo Magalhães canta A Pobreza. Todo mundo tem um amor na vida e por ele tudo é capaz. Eu tenho uma paixão que é proibida só porque sou pobre demais. A garota que eu adoro, por quem tanto choro, não pode me ver. Nunca soube o que é tristeza, vive na riqueza sem poder viver. Nosso amor é tão bonito, mas seus pais não. Mas pobre não tem coração. Todo mundo tem um amor na vida e por ele tudo é capaz. Eu tenho uma paixão que é proibida só porque sou pobre demais. A garota que é Vamos em frente, porque atrás vem muita gente. Olha quem está aqui no estúdio, assistindo ao nosso programa, assistindo a nossa gravação. O meu amigo Zé do Gato. E aí, Zé do Gato, tudo bem? Tudo bem, Diego Valadares. Um abraço para você e para o Edelson Moura aí e todos os cadearistas do DF. E do Brasil, né, Cláudio? E do Brasil. Cláudio Zé do Gato. Ô Zé do Gato, por que esse nome, rapaz? É um nome diferente, engraçado, né? Pois é, eu tava brincando, dominó e jogando muito dominó e levando gato, aí botaram o apelido Zé do Gato, né? Aí ficou Zé do Gato. E já tá famoso aí no Facebook. E você também gosta de cantar, né, Cláudio? É, eu gosto muito de umas modinhas boas aí. É o cantor Zé do Gato. O cantor Zé do Gato. Aí, obrigado pela presença, tá, meu irmão? Fique à vontade aí, viu? E a gente vai levando em frente aqui, tocando umas modas boas para os nossos ouvintes do Brasil inteiro. Quero mandar um abraço a todos os nossos diretores, programadores, locutores de todas as emissoras de rádios que são nossas parceiras, né? Desde já, um feliz ano novo para todo mundo, muita saúde, muita paz, muitas realizações e que a gente continue juntos, né? Aqui no nosso mundo sertanejo, cada vez mais sucesso, graças a Deus. A audiência é só subindo. No quadro Ao Som da Viola de hoje, quem vai cantar bonito essa dupla de Minas Gerais para o Brasil inteiro. Majestade e Poderoso, eles cantam Vai Chover Mulher. É com vocês. Agora no mundo sertanejo, Ao Som da Viola. Ao Som da Viola. Hoje no bailão vai ser só paixão, vai chover mulher, vai chover mulher, vai chover mulher. Hoje no bailão vai ser só paixão, vai chover mulher, vai chover mulher, vai chover mulher. Hoje no bailão vai ser só paixão, vai chover mulher, vai chover mulher, vai chover mulher. Hoje no bailão vai ser só paixão, vai chover mulher, vai chover mulher, vai chover mulher. Tem muita mulher gostosa que balança coração, não precisa de viado, o velho fica doidão. A rapaziada nova só pega as coroas, porque elas pagam tudo e eles ficam na boa. Hoje no bailão vai ser só paixão, vai chover mulher, vai chover mulher, vai chover mulher. Hoje no bailão vai ser só paixão, vai chover mulher, vai chover mulher, vai chover mulher. Fica de olho no quarentão, porque tem dinheiro pra gastar com ela lá no bailão. De madrugada está amparada, sai numa boa e vai pro motel apagar o fogo deste loa. Hoje no bailão vai ser só paixão, vai chover mulher, vai chover mulher, vai chover mulher. Hoje no bailão vai ser só paixão, vai chover mulher, vai chover mulher, vai chover mulher. Hoje no bailão vai ser só paixão, vai chover mulher, vai chover mulher, vai chover mulher. Hoje no bailão vai ser só paixão, vai chover mulher, vai chover mulher, vai chover mulher. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Muito bem, já estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar. Um beijo para minha querida Marlene Pereira em Tocantinópolis, aí no Estadão do Tocantins, né? Minha querida Glauci Medeiros, em Abaetetuba. Minha querida Edna Maria Pereira, presidente Médici, no Estadão do Maranhão, ouvinte da Tropical FM. Meu amigo Nilson Farias, aí da Montana FM, em Inocência, no Estadão do Mato Grosso do Sul. Minha querida Lidiane Souza. A Lidiane Souza, a Nath Pereira, a Silvana Machado, a Silvana Vitorino, a Jéssica, o Michael Jackson, né? Nilson Jackson. A todos vocês, amigos aí de São João do Paraíso. Audiência fantástica nós temos aí nessa linda cidade, né? É pela Rádio Paraíso FM. Um abraço a todos da equipe. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Minha querida Pamela Monteiro, em Jiparaná, em Rondônia. Um abraço aos amigos de Vilhena, ouvintes da Vilhena AM, nossa rádio parceira em Vilhena, também no Estadão de Rondônia. Um abraço aí a Durvalina Antunes, o Cirilo, todos da família, todos os nossos amigos aí, inclusive são familiares também dos meus amigos da dupla que a gente está sempre tocando aqui, são nossos amigos, o Marcos, Henrique e Gustavo. Um abraço a todos vocês e obrigado pela audiência fantástica, tá? Em Vilhena, Estadão de Rondônia, quem vai cantar bonito agora, Diego Valadares. Vou cantar para vocês um dos grandes sucessos da minha carreira, Cabra Danado. Vamos lá. O garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é montado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Ele entra no baile chamando atenção, as mulheres danadas provoca tesão. Ele dá uma, duas ou três olhadas de lado. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Cabelos na testa, tipo sarado, aonde conversa, joga seu charme pra mulherada, assanhadas. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Muito bem, vamos em frente porque atrás vem muita gente. Um abraço, meu amigo Zé Maria Castro. Zé Maria Castro, em Guarapari, no Espírito Santo. Ele está sempre interagindo comigo. Mandou um e-mail muito bacana lá no Facebook dizendo: olha, Diego Valadares, não perdemos o seu programa. todos os dias às 14 horas, aqui pela Rádio Sim AM de Guarapari. Todos nós gostamos muito de ouvir Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu, meu amigo Zé Maria. Um abraço a você, todos seus amigos, seus familiares, aí em Guarapari, no Estadão do Espírito Santo. Aproveito para mandar um abraço também aos amigos, todos da equipe da Rádio Sim AM, que exibe o nosso programa com muito sucesso. Meu amigo Herbert Souza, em Viana, interior do estado, e também ligado no nosso programa. Muito obrigado, viu? Minha querida Cleane Costa, da Rádio Atrativa FM, em Bom Jesus, no Maranhão. Ela ouve o nosso programa pela Rádio Atrativa FM, em Bom Jesus, no Estadão do Maranhão. Diz que não perde o programa. Muito obrigado, viu? Minha querida Catarina Correia, em Lavras do Sul. Ô, Catarina, obrigado pelo carinho de sempre lá no Facebook, viu? Dizendo que não perde o programa, adora as minhas músicas também. Aí pela Rádio Local FM, em Lavras do Sul. Aproveito a oportunidade para mandar um abraço, minha querida Camila Oliveira, o Mário Machado, o Márcio Machado, todos da equipe aí da Local FM em Lavras do Sul. E claro, a todos nossos ouvintes, porque o nosso programa tem uma audiência muito grande aí em Lavras do Sul. Catarina Correia, um beijo para você, obrigado pelo carinho, viu? Meu amigo Yatlen, a Laís, a Edilene e seus irmãos aí em Açailândia, são ouvintes aí da Rádio Marconi FM. Um abraço a todos vocês, amigos de Açailândia, né? O Pedro Feitosa, os amigos da Panificadora Júlia, a Simone Santos. Nós temos uma audiência muito grande aí também, graças a Deus. Oi, Atlém, obrigado, viu? Dá um beijo aí na Laís, na Edilene, e um abraço aí nos seus irmãos, viu? Vamos em frente, J. Neves canta O Avião. Está pra me matar. Muito bem, mundo sertanejo, é isso aí, música, alegria, muitos alôs para todos vocês, amigos do Brasil inteiro, nos dando a honra da audiência. Um beijo para minha querida Ellen Amaral, aí em Santa Luzia do Paruá, a Isa Torres, a Márcia Farias, a Patrícia Maiara, a Gorete Diogo, Quinca, a Adriana Costa, a Kekel, a Valdirene Rodrigues, a minha querida mocinha, a mocinha e o seu maridão, aí não perde o nosso programa, né? Às 7 horas da manhã, todos os dias, pela Tropical FM. Um abraço a todos da equipe, muito obrigado, valeu, o William Policarpo, cabra danado, feliz ano novo para todos vocês aí também, viu? Os amigos aí de Abadiana, Estadão de Goiás, ouvintes da nossa querida parceira Capivari FM, a Deise Cristina, o Pablo, a minha querida Joelma. Ei, Joelma, um beijo pra você. Meu amigo Juraci Pereira, grande cantor, a Cida Vieira, Charlene Heleno, todos vocês amigos aí de Abadiana, ouvintes da nossa querida Capivari FM. Um abraço a todos da equipe, Oliel, Anitta Oliveira, o João de Camargo, Bideca, todos vocês, muito obrigado, viu? Quem canta bonito, Gustavo Lima, Fui Fiel. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me dei a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta. Mundo Sertanejo está no ar. E aí, meu amigo Zé do Gato, tá tudo bem? Tudo Peço bem. Que você tenha uns alôs aí, né? Manda ver. Eu tenho um alô aqui pro seu Zezinho e a dona Lia, que mora em Séries, em Goiás aí. Séries? É. Oh, ali nós temos Séries e Rialma, né? Somente, apenas o rio separa as duas cidades. É uma cidade muito bonita. É, muito legal. E aí, um alô aí pra Catiúcio também. Sua amiga Catius, é de Brasília mesmo? De Brasília. Muito bem. Um alô aí pro advogado engenheiro aí e dupla todos os amigos. Dupla fantástica de Brasília, né? Eles estão devendo uma visita aqui. Leva um abraço a eles. Sei, você é amigo deles, mora vizinho, né? Faz um tempo que eu não falo com eles pessoalmente, mas leva um abraço a eles e diga que estamos aguardando Vou eles dar um aqui abraço no, pra eles. No Mundo Sertanejo. E eu posso anunciar aqui que eu canto Mundo Sertanejo também? Isso, Cláudio Zé do Gato fazendo shows aí nos bares de Brasília, né? Fica à vontade, Cláudio. Cantou Cláudio Zé do Gato. É 8462-2600 para me contratar. 8462-2600. Outro 4-62-2600. É o telefone de show do Zé do Gato. Valeu, Zé do Gato. Falou, um abraço. Quando gravar o CD, traga pra gente aqui. Tá, um abraço ao Diego Valadares pela oportunidade aí, o Adelson Moura e todo mundo aí. Tamo juntos, meu amigo. Quem canta bonito para vocês agora? Marco Andrigo, Cara Metade. Eu amanheci com uma saudade louca de você. Essa saudade e essa paixão quer me enlouquecer. A tristeza no meu coração, essa noite quase me matou. Pensando em você, peguei o carro e saí pras ruas da cidade pra te esquecer. Sei o que fazer porque eu amo essa mulher. Quando o coração não sabe o que quer, é que deixa ir embora um amor tão lindo assim. Ah, meu Deus, somente o Senhor pode me ajudar. Dê um toque e faz ela voltar pra mim. Voltar pra mim. Amanheci com uma saudade louca de você. Essa saudade e essa paixão quer me enlouquecer. A tristeza no meu coração, essa noite quase me matou. Pensando em você, peguei o carro e saí das ruas da cidade pra te esquecer. Sei o que fazer porque eu amo essa mulher. Quando o coração não sabe o que quer, é que deixa ir embora um amor tão lindo assim. Ah, meu Deus, somente o Senhor pode me ajudar. Dê um toque e faz ela voltar pra mim. Voltar pra mim. Voltar pra mim, voltar pra mim. Muito bem, muito bem. Estamos com o nosso programa Mundo Sertanejo no ar. Quem cantou bonito pra vocês foi o Marco Andrigo. Marco Andrigo é de Porangatu, onde nós temos a Tropical FM, que toca muitas músicas de Diego Valadares. Meu amigo Ivan Vieira também faz programa aí na Tropical FM e na Rádio Serra Dourada de Trombas. Um abraço, Ivan Vieira, o Dorcelino, todos os nossos locutores, a Gil, enfim, todos vocês, viu? E claro, os nossos ouvintes aí da Serra Dourada em Trombas. Em Trombas e toda a região. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Vamos em frente. A Thaíde e Alexandre cantam pra vocês

Meu coração ficou partido quando seu olhar me disse: tá tudo acabado. Quase que não me reconheci, escutei tudo que tinha pra me dizer calado. Você tem razão em tudo que falou, só não acredito que me esqueceu. Lágrimas não caem sem motivos, nem a voz desaparece na hora do adeus. Dois copos não conseguem ficar longe quando se amam. Eu sei que a raiva passa e essa briga acaba em uma semana. Ah, eu acho que agora já deu. A saudade já me fez chorar. E aqui dentro do peito doeu. Já tá na hora de você voltar. Pra gente começar tudo de novo. O que ainda não teve fim. Eu nasci pra te querer e Deus te inventou pra mim. Meu coração ficou partido quando seu olhar me disse: tá tudo acabado. Quase que não me reconheci, escutei tudo que tinha pra me dizer calado. Você tem razão em tudo que falou, só não acredito que me esqueceu. Lágrimas não caem sem motivos, nem a voz desaparece na hora do adeus. Dois corpos não conseguem ficar longe quando se amam. Eu sei que a raiva passa e essa briga acaba em uma semana. Ah, eu acho que agora já deu. A saudade já me fez chorar. E aqui dentro do peito doeu. Já tá na hora de você voltar. Pra gente começar tudo de novo. O que ainda não teve fim. Eu nasci pra te querer e Deus te inventou pra mim. Eu acho que agora já deu. A saudade já me fez chorar. E aqui dentro do peito doeu. Já tá na hora de você voltar. Pra gente começar tudo de novo. O que ainda não teve fim. Eu nasci pra te querer e Deus te inventou pra mim. Muito bem, muito bem, muito bem. Mundo Sertanejo, é isso aí no seu rádio. Obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. É, vamos ficando por aqui por hoje, viu? Um beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus, muita paz, muito amor. Valonir Fernandes vai cantar encerrando o programa de hoje. Quero mandar um abraço antes aí pro meu amigo Douglas Araújo, a Cristiane Vermuti, o Márcio Araújo, o Adão da Eletrônica, a Tainá, todos vocês amigos aí da Rádio Cidade FM de Castelo dos Sonhos, no Estadão do Pará. O Douglas Araújo disse que a minha nova música é uma das mais tocadas aí na programação. Muito obrigado, meu amigo, a todos vocês, ouvintes aí da Cidade FM, que ouve nosso programa, pede minhas músicas. Um abraço, viu? Então canta bonito, Valomir Fernandes, dono da razão. Um abraço a todo mundo, fiquem com Deus. Tchau, Brasil! Eu tinha você sempre em minhas mãos. E de repente tudo acabou. Você foi embora, me deixou aqui sozinho. Não tenho nem um pouco de carinho, pois o mundo para mim se acabou. Tinha você em meus braços, era a certeza que eu tinha. Entreguei feito um bobo, pensando que era só minha. Te procurei pelas ruas, atravessei